Os quatro elementos tinham criado o lugar mais incrível do planeta. As suas paisagens deslumbrantes, os seus palácios de sonho, as suas ilhas paradisíacas, as suas florestas mágicas, os seus enormes parques de diversão pareciam fazer parte de um sonho. Por todo o lado se deslumbravam simpáticos brinquedos, de todas as cores, de todos os tamanhos e feitios. O mundo encantado dos brinquedos estava finalmente pronto para receber a visita dos mais nobres seres do planeta, as crianças.